però c'è tanto e ainda non lo sabes, eu però c'è tanto terra do meu pai, però as tuas ribeiras che me fan lembrare os teus olhos tristes che fan me chorare. Un canto a Galicia, ehi, detrás do meu pai. Un canto a Galicia, ehi, terra mai, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sol teus lares. Eu quero che tanto e ainda non o sabe. Noche tanto, errado meu pai, quero as tuas ribeiras que me van lembrar os teus olhos tristes que van me chorar. Un canto a Galicia, hey, errado meu pai, un canto a Galicia, hey, minha terra nae. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estou leixo desos teus lares. Teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Esos teus lares, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo.